Peugeot 54. Táxi Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette, 05, obrigado, boa. 208, obrigado, bom dia. Pão 966, livre pouso, posição 0, vento 180 graus, 109. 180, Conozelo, livre pouso, 966. 2085, alternando 125455, 5490, obrigado, bom trabalho. Controle o Papatango, Mike Bravo e Uniforme. Mike Bravo Uniforme, contato, submantém nível 060, sei da arma, pós direto Valença. Ok, subindo 060, a saída será boa, ok. Controle Oscar Cabravo. Prossiga, Oscar Cabravo. Oscar Cabravo, pronto para lançamento. Sente. Juliette, questão, Romeu, Juliette, Romeu, controle. Esteja atento na Itaparica a lançamento no nível 045. Evite a área de lançamento, mantenha regras de voo visuais, frequência livre para coordenação em pouso. Romeu, Juliette, Romeu. Romeu, Juliette, Romeu. Parada Serra da Barra para Fora Cruz. Afirmativo, está havendo um lançamento justamente aí no aeródromo de Vera Cruz. Ótimo, Oscar Bravo, está livre lançamento, mantendo regras de voo visual, é posto para descida. Após ingresso, segue até o 05. A gente vai aguardar o azul, ingresso de Juliette com 05-3154. Temos tráfego prosseguindo justamente para esse setor, mantendo meu pé, já está informado. É posto para descida, Oscar Bravo. Graças, Oscar Bravo, repassará para descida. Só 3805 solicitou alguma coisa? Autoriza por de moto? Aguarde a possibilidade, tanto 3805. Aguardando, obrigado. O Mike Bravo Uniforme pode subir direto 060 ou manter a restrição 3000? Autorizado, ascensão 060. Informe a rádio de saída para Valença. 53, controle 120.8. Oscar Bravo, pronto para descida. Desça para o seu travo, reporte cruzando 3000, Oscar Bravo. Oscar Bravo, reporta cruzando 3000. Salvador, cometa 100. Mike Bravo Uniforme, saliu interceptar a radial ideal saída, Mike Bravo Uniforme. Ok, direto Valença, subindo 0620, Mike Bravo Uniforme. Cometa 100, prossiga. Se não for possível 1230, solicita 150 como nível final, devido a 100 está correndo para uma zero. Sube e mantém nível 150, cometa 100. Subindo para 150. Tá 3805. Tá 3805. Mantendo ainda o perfil da subida devido a tráfego junto ao centro. Não foi autorizado, ok? Sem problema, mantendo. 3805, obrigado. Só 3000. Cabral passou 3000, controle. Frequência ele para coordenação e pouso, acho que é bravo. Grato, você viu. Comenta no 00, recebo continuamente o seu modo idêntico. Faça cheque no seu equipamento, ok? Recebo continuamente o modo idêntico. Estabilizou realmente sem receber no momento. Comenta 100. Estou recebendo agora, comenta 100, seu modo AIDENT acionado continuamente. Faça cheque no seu equipamento. Está piscando aqui pra gente seu modo transponder. Mike Bravo Uniforme, a sua radial realmente de saída é 275 para Valença? Não, 260, senhor. Já está a fim de manter o do 060 agora. Gente, porém essa radial ideal para Valência, entendo que é 260, confirme. Afirma aqui, 260. Gente, na escuta para modificação das regras e prosseguir para pouso em Valença, Mike Bravo Uniforme. Afirma aqui. Cometa 83, serviço radar terminado, mantém nível no 30, chame agora... Aracaju, 120, decimal 3... Comenta 3805, chame Recife, agora na frequência 1251, alterno 33, decimal 95. 3805, copiou. Boa tarde, bom trabalho. Mente, boa viagem. Lima da Twist, pode na intercessão, papá. Na intercessão, papá, Lima da Twist. Papá, Lima da Twist. Paulo Salvador, gol 1967, autorização Galeão, nível 360, está no gate 2 e está sem essa informação, Zulu. Terceiro no 7. Lima 07, Lima Delta Luiz. Zulu 1-0, cola da 10, curva direita, Dael Leda Motiva, Mike White. Mike Oscar, tá no Vitor Alfa, zona 5033, controle 120, decimal 8. Poderia ir mais devagar após ler da transição e o transponder? 5033. Autorizado Galeão, 360, apesulou 1-0, decola pistão no 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Móvita, transponder 5033. Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Mike Bravo Uniforme, modificado agora as regras para visual aos 1-0 minutos. Desça para a altitude de tráfego. Reposta cruzando 3.000 descida, Oscar Bravo Uniforme. Ok, vai livrar o 060, descendo visual para o tráfego de Valença. Ok, obrigado. Controle Salvador, cordial, boa tarde, azul 4065, cruzou 2100 pés. 83, 83. 183. Boa viagem. Gol 2017. Gol 9617. Gol 1-2017, boa viagem. Grato, amigo, bom trabalho. Gol 1966, observa a companhia, tá que sendo ponto de espera após ingresso. Posição 1-1, follow me após o 08. 7 para a frase da nova companhia, seguindo o follow me para o 1-1, 966. Meta 1-0-0, transforme. Segura aqui, 1-10-0-8-5, transforme 0-5-5. O código transponder é 5-5, 5-5-0-5. Para informação, aguardará um Embraer que decolou da 1-0 com o mesmo perfil de saída em nível inferior. Pode Madura da presente? Tem condições de interceptar e completar, está autorizado. Gol 1097. Tem condições de sair, evita uma formação aqui a nossa direita. Tem. 27, gente, na informação Zulu, autorização ideal 160. Poxa, na 327, Zulu confere, aguarda corta um minuto. Na sua escuta, o 6327. Na 6327, Ilhéus autorizado. Lígio 190. Da decolagem. Mantendo o ponto de espera, 2-0-7. Gol 2-0-7, a Lima tem cabeceiro 1-0. A Lima tem cabeceiro 1-0, gol 2-0-7. A 6327, tá na escuta? Siga. Ilhéus autorizado, 240, decola da 10, curva à direita da El, transição coral, Sala 5062, controle 120.8. Lá 240, ideal, escola da 10, curva direita da El, coral 5062, eu transponde 108, controle 6327. Treinamento continua pronto no. Posição 01 no Xané? Firma. Excelente. Dado isso, livre decolagem, piste no site, vento 180 graus, no 3 lados. Livre decolagem no 7, Lima, Delta Wing. Gente, frequência ali para coordenação e pouso, uma atraso conhecida a reportar, Mike Bravo Uniforme. Bruno 097, complete final, SM Torre 118.95. A mesma informa a chuva já no final da cabeceira 28, no final da pista. Positivo, obrigado. Obrigado, até mais. Salvador do Parque Control, good afternoon, papá, Lima Delta Whisky. Papapá, Lima Delta Whisky, good afternoon. Climate template level 360, now lead the Montreal departure. Roger, climate level 360, confirm departure. Dial, Leda, after Montreal departure. Dial, Leda, after Montreal, Lima Delta Whisky. Boa tarde, azul 4462, nível 170, autorizado 150 pelo centro. Desça até 2000, via ajuste 1014, via Mari, aguarde procedimento ILS X-Ray, pista 10. Chove na final da cabeceira, ou seja, na final da pista, próxima à cabeceira 28. Gente, o 4462, descida 2000, para o ILS X-Ray. E 1014, 4462. Afirmo. 097 para informação, Boeing 737 da companhia, iniciando a decolagem na pista 0. É, prosseguindo. Salvador, boa tarde, Zono 92, acendo a identificação na escuta para a descida, chegada à Mara, guarde LS X-Ray, ajuste 1014, chove na final da cabeceira 10, da pista 10, então 3192. Aguarda para a descida, Tabasco Serra atingiu 7 de abril. Início da descida, então desça até 3000, ajuste 1014, 1014. Confirmando, 3000. 3000, 10, 3000, 1, 2, 3, 4. Azul 4065, chame agora Recife, 125, décima 1. Recife, 125, 1, 4065, bom trabalho. Departure, Lima Delta Whisky request. Request what? Heading 240 to avoid. Clear deviation, Lima Delta Whisk. Clear deviation, Lima Delta Whisk, thank you. Zero 97, Paulo 18, livre direito, chame só Leão 2, ano 10, 9. 19. Direita, obrigado. 240, Gol 2017. Paciente 240, solicita voar Coral. Aguarde, temos tráfego com velocidade 160 no mesmo perfil da subida, porém pediu desvios aí na Pura 240. Aguarde. Prossiga inicialmente na Dael. Paciente no perfil da Dael, Gol 2017. Estamos mantendo 3 mil de razão. Paciente. Lima da Twist, Lima da Twist, que passing 9, level 090, rate of climb 1000 feet. Roger. Boa tarde, livro. Na 097, taxa alfa, Juliette, posição 04. Posição 04, gente. 180, sem evitar desvio? Afirmativo, vai ser 10 graus fora do perfil da saída. Tem condição de voar, não? 180, voo 2097. Afirmativo, estabiliza por 180, subindo sem restrição 240. Gente, 180, sem restrições, voo 2017. Vai dando possibilidade de coral. Vou posicionamento, voo 967, 22. Aguarda um minuto, companhia, ingressar. Sete, mantém posição 90. Sete da Gol, agilizando na medida do possível. Agilizando. Ligou no 2097, faça uma centena, solicita o varinho, né? Aguarde, vou solicitar junto ao centro. Obrigado, no 2097. Mantém essa proa ainda? É, mantém, o tráfego justamente à sua esquerda na proa de coral com desvios, cruzando aí no nível 110, o nível tá, dele final é 360, aguarde para a nossa coordenação aqui. Ok, então o tráfego está à minha direita, ok? Desculpa, é só a direita. O Lima Delta Whiskey Control. Go ahead, sir. Climb initial to flight level 150, 150. Roger, climb restrict level 150, Lima da Twist. O azul 4462 solicita 10 graus à direita para desvios, aproximadamente é para a de Duna. Autorizado Duna para o final do procedimento, 4462. Duna, 4462. Gol 2097, voo direto coral, mantendo ainda, qual a sua razão de subida? A gente está mantendo 2.500, voando na proa de coral, voo 2097, passando 12.400 agora. Mas tiveram nada que está subindo restrito agora no nível 50, está com uma razão menor, voo direto coral, o voo 2097. A gente vai voar coral, voo 2097, vai tentar, vai manter 3, sabe? Delta Whiskey, confirm how many miles on this hand to avoid crowd? We need just 20 miles, sir. And when possible, we can fly Motiva. Stand by the possibility to fly direct Motiva. Climb initially flight level 150, restrict due traffic. Lima Delta Whiskey. Roger that. We're looking 150. 0 nível 150, go 2017. Subindo 240 sem restrição. Vale, gol 2097. Subindo 240, gol 2097. Buddy? Controle Salvador? Please climb a template level 170. Flag 170, Lima da Police. Desse mantém 2000 autorizado final do procedimento LS. 2000 autorizado procedimento da 10-31-921. Roger, o climb flight level with no restriction to flight level 170. Roger, climb flight level 170, same climb higher. Número. I maintain flight level 200. Firm, Lima da Police, 200. Affirmative, 200. Which flight 200? Trip 5446, prossiga. Ainda não tem essa posição aqui no nosso radar. Chame Recife na frequência 1260, alterna 288 para a coordenação. Vamos coordenar direto a Manco mesmo, ok? Pelo nosso aqui, pela gente aqui, sem problema, vai direto a Manco. 95904, gol no 967. O 4462 negativo. Apoio para o trip, azul 4462, complete final S, chame torre 1-1895, bom pouso. 1895, muito boa tarde. Ou 2097, chame Recife agora na frequência 1251, alterno 3395, gol 2097. 351-3395, uma boa, gol 2097. Sim. Lima Delta East, climb maintain initially plate level 230. Climb level 230, Lima da Torre. Número. Proa Norte, 500 pés, coordenando com a torre, 1895. O ajuste de corrigido. Transponda 0140. Autorizado, decolado Proa Norte, 2914. Vai acionar o 0140, 702 a bordo. E a torre, 1895, controle de 8. Rio Lima, tá correto, 02 a porta, estacionamento 295. 295, grato, Rio Lima. 241 no quilo, autorizado, corrigindo. Parceiro autorizado, chama ataque. Parceiro autorizado, chama ataque. Para 3000, via na chegada mais. Pode aprovar, já. Está autorizado, Itaque. Obrigado. Lima, tração na casa 4-4. Trip, Romeo Lima, está autorizado, chamou pronto para decolagem. Câmara pronta, Lima. 1198, controle, transponder 5067. On frequency 125, decimal 1. Câmara 1251, if unable, 13395. Good day. Mensagem de voo com tráfego nacional no zero. Afirmo, 967. Frente após o pouso do Embraer, azul ali mantém cabeceiro no zero. Após azul ali mantém no zero, coronel 967. Paz Romeu, Zulu, Charlie Mike, o controle. 241 com 53 a bordo. 35 a bordo. 3 horas de autonomia, treinando Salvador. Repetindo 241 no táxi autorizado, 4341 Índia, ponto de espera 1011-1895, altímetro 1014. Gente, via 4341, 5241, 1895 no ponto de espera da 10. Mantenha pelas regras, mantenha os corredores. Mantenha os corredores de Salvador, então, via corredores prosseguindo para Salvador, reposte passando para Paripe, seu destino confirmado em Salvador. Senhora, código normal 5012, reporte passando para Paripe. Tá 3192, chame em torre 11895. 118, pode confirmar? 11895. 11895, obrigado, bom trabalho. Estabilização da visual já. Zulu Charlie Mike, mantenha as regras de voo visuais, reporte passando para Paris, prosseguindo para Salvador via corredores. Acione código 5012, mantendo regras de voo visuais. Do Romeu Lima. Chanel 6314, acione o modo idêntico, desse mantenha 3000, via, chegada a Mare, guarde LS X-Ray, ajuste no 014, o Chanel 6314. Para graciá-lo, está livre, direto ETAP. Obrigado. Salvador, boa tarde, 35241, ponte espera no 0-1. 5241, visual com tráfego nacional no 0. Afirmativo. Gente, após o pouso do Airbus da TAM, a Lima tem cabeceira 1-0. Após o pouso do TAM, a Lima tem. Voo 967, decolado aos 3-2, cima controle em 1-2-0, décimo 8. Voo 967. Tá 3192, está autorizado o pouso, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 0-9-9. Autorizado, pouso na 10-3192 da TAM. Torre, o Papa Romeu Lima está na barra de parada, pronto. Passa 1700 para o 360, saída da EL. Voo 967, contato na decolagem, se mantém 360 na saída da EL. Lida, após direto Motiva. Vai curvar à direita agora para as informações, o 1967, quando na proa 230. Autorizado direto Lida, com curva direita, 1967. O gol 1620, solicitou agora na proa 050 até interceptar para evitar a formação. Esse mantém 2000 nesta proa, tem condições de interceptar e completar o final do procedimento? Com certeza. Está autorizado, gol 1620. Obrigado. Autorizado proa norte, o Papá Romeu Lima. Está ingressando na principal conversa. Gente. Três, um, nove, dois, o solo 33, viva a direita, chama solo em 121, décimo 9. Direita, 219, 392. Meu Lima, fala do Solo 33, reporta pronto para pouso no Serra Índia com Índia. Positivo, mantém escuta da torre até o Serra Índia. Sétimo controle 120, décimo 8. Trato. Alô, de Papá Romeu Lima. Meu Lima, prossiga. Eu decolou com o Pronorte, destino é o LC, vai reportar visual. Gente, frequência ali para coordenação e pouso. Tripa para Romeu Lima. Valeu, Antônio! Zona Mil Pés, decola da 17, curva direita, corredora chefe, controle 119, decimal 8. Aciona, corrigindo controle, 1208. Aciona 0125. 03, cabeça na minha táxi 14, 1895. Solo, chama 6327, na ponte 1 para pushback, acionamento. Chama 327, portão 01, coordena com a equipe de solo, 5 horas após a tampa aqui à esquerda, no 02, está autorizado, chama táxi. Gente, após o desmarcamento da aeronave da Tano 2, está autorizado, vai chamar para o táxi 6327. Trip 5241, no decolado 835, chama controle em 1020, decimal 8. 1208, boa tarde. Retornando. Prossiga. Seria a aeronave da Júpita, partindo no 2? Não tem nenhuma aeronave da Júpita, no 2. A aeronave da Júpita agora está ingressando na Juliette. Trip 5241, no contato. Na saída Arbor, sube e mantém nível 200. Saída Arbor, sobe para 200, 5241. Solicita curva esquerda para evitar formações, senhor. Só que aí pela esquerda, confirmo. Afirmo, pela esquerda evitar formações. Atenção então, curva esquerda com rebloqueio, isso aí na radial ideal da saída Arbor. Afirmo. Autorizado então, trip 5241. Rebloqueei e sai na 258. 5241. 259. Fala, Salvador, muito boa tarde. Eu vou no 966, sem tiver informação de Lua, autorização Campina Grande. 966, Campina Grande, cópia. Afirmo. 1966, autorizado Campina Grande, 170, Aperto Zulu 10. Decola da 10, curva esquerda, Fuca, transição e paro. 1208, assistindo 5101. Gente, então prossiga pela linha do litoral até Pernambués, após Pernambués para o setor do litoral, setor de Paripe, para prosseguir. Para pouso, Romeu Oscar Bravo. É que eu não estou vendo. Informa o teu magnético, então. Boa tarde, Oceania 6124, ciente da informação Zulu, está na ponte número 6, solicita o acionamento na posição, o aparato de pressão acoplado à aeronave, posterior puxa o acionamento. Chama 321 no livre acionamento, chama push. Boa tarde, mas ficou push, obrigado. Decimal 95. 1895, obrigado, uma boa tarde. Tarde, o Xanem 6314, disse mantenha 2000, autorizado final LS. Só meu livre final LS 6314. A gente pode voar na proa 050 para evitar uma formação, tá? Matheus, está livre, descendo até 2000. 2000 na proa 050, se intercepta nessa proa aí, obrigado. Gente. Como é que a Brava informa as suas pessoas a bordo? Delta Bravo, inicie redução para 2190 nós, Alfa Delta Bravo. Reduzindo, Delta Bravo. A3217, seu vetor para sequenciamento, curva direita na proa 240. Seu Vefales vai para Simbra, na marcação 1110. Restauração direita para 240, caso de falha, vou na marcação 1-0 para cima. Alfa Delta Bravo, controle. Ah, fui, escuta. Aproveitou para sequenciamento, curva esquerda na proa 10, 090, desse mantenha 3000. Se houver falhas, recepto localizador e complete final do procedimento ILS. Esquerda 090, 3000, carro de falha, intercepta. Delta Bravo. Trip 5241, após cruzar o 8000, direto Elefa. Após 8000, direto Elefa, obrigado. Tá travado? Agora está baixado e travado, senhorita. Gente, livre pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 109, gol no 620. Livre pouso, gol 620. Formando o portão meio autorizado, chama táxi. Portaria no portão. Estando agora um tráfego visual próximo ao setor, mantendo 1.500 pés, isso em retira até 3 mil pés. Em Duna, aí sim, completo o procedimento final LS. 7-3, em Duna, completo o final dele, 3-1-4. Voo no 967, chama Recife agora, frequência 1251, boa viagem. 1251, voo no 967, obrigado. Chama 63, 1-4, enquanto faz agora de voo direto, Duna? Pode voar na prova 230, devido a uma formação, na 240. Entendido que é o TAM 3217, está autorizado o TAM 3217. É, então não sei. Puka Gelma faz direto. 1208, controle 5073, transponde. 214. Santa Brava, inicia redução para 190, direita na proa 70, reposte localizador estabilizado. Reduzindo direito 70, reporta nada, tá bravo. Afirmo, porém ainda mantém a 3.000 devido a tráfego no setor visual, mantendo a altitude de 1.500 pés sem contato ainda com esse controle. É, tá bravo, ciente, vai manter 3.000, na sua escuta. 2:40, alterna Salvador. Ataque autorizado 6327, direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 1185, altímetro 1014, POB confirma 089. Afirmo, autorizado Índia no ponto de espera, vai chamar a torre 6295-6327. Para sua frente, um Airbus 320 da Avianca. Reduzindo como pode, da Bravo. 1-10-9. Direito 1-2-9, no 6-2-0. Lute animais que temos tráfego no setor 500 pés, prosseguindo para Santo Antônio Jesus, helicóptero, com a frequência, prosseguindo pelo direção do Janaíra de Itapari. É, é o mesmo se quer, porém não visual. Sente reporte aí quando estiver passando Paripe, Zulu, Tchani Mike. Faltará, Mike. Puxa, né? 6314, está próximo de Duna, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 95, 6314. Zero, livrou? 1260, Alfa, chama antes a Juliette. Alfa, antes da Juliette, voa no 620. Esquerda, já tá bravo. 5446 na escuta do controle? Afirmativo 5x5. Desce, mantém a altitude de 5.000 na chegada a MAM. Aguarde final do procedimento LS X-Ray, acione o modo idente. Acionou idente, descendo para 5.000, 5446. Então 3217, curva à esquerda, proa 190, descendo 3.000, limite ao localizador. Esquerda 190, desce 3.000 pés, limite ao lock. 3217. Na aproximação, aguarda pista livre, ajuste altímetro no 0-1-4. Ele 14, aguardando pista livre, 6-3-1-4. Acionado, pronto, botão. Nosso POB hoje é de 114, alternando Goiânia, autonomia de 3 horas. Goiânia, 3 horas, qual POB? 114, 1-1-4. Chama 321, táxi 41 Índia, ponto de espera 1-1-8-9-5, altímetro 9-0-1-4. 1-4-2-9-5, obrigado, cancela da 10. De 3-0, velocidade de 1-7-0. Está estabilizado o Alfa Delta Bravo. Autorizado, final do procedimento, Alfa Delta Bravo. Delta Bravo, Bravo. Aguarde apenas transferência de comunicações. Ainda na sua escuta, Bravo. São 3217, esquerda, Bruno 40, reposto estabilizado, descida até 2000. Esquerda, 140, reposto estabilizado, desce 2000. Zero, vento 180 graus, 1119. Teve pouso, 6394. Oi, Sanema 327, decolado 45, chama controle em 120, decimal 8. 208 graus. Chame agora a torre, 118, decimal 95, tem bom pouso. 1895, um bom trabalho, Delta Bravo. Gente, tchau, Alfa Tango. Oi, Salvador, boa tarde, Papa Romeu Alfa, Delta Bravo, estabilizado. Alfa Delta Bravo, continua a aproximação e aguarda autorização de pouso, ajuste no 0-1-4. No 0-1-4, na sua escuta, Bravo. O médico Delta vai ficar atento à esteira de turbulência do Airbus da Avianca que pousa no 1-0, está autorizado a decolagem, pista 1-7. O vento 1-8-0 graus, 1-0-9. Gente, o Charlie Alfa Tango vai ficar atento ao circuito decolando. Está autorizado para o norte, vento 180 graus, 109, não interfira com o mesmo. O Charlie é 321, não mantém o ponto de espera do 10. Charlie é 6314. No solo 46, livre à direita, chama solo em 121, decimal 9. 1219, 314. Charlie Alfa Tango, para o solo 46, chama controle em 120, decimal 8. 120, decimal 8, 0, graças ao teu regresso. Tu chame agora a torre 118, decimal 95. A torre, vai. Decola sendo autorizado? Firmativo, né? 3-2-1. Tem autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 0-9-9. Alinhar e decolar, 6-3-2-1. Ô, Mike, é com o Delta fora do solo. Mike, é com o Delta, decolado 4-7, no controle, 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, Delta. 2-0, Charlie Mike, pro da rotatória. O Zulu, Charlie Mike, reporta a rotatória. Rotará, Mike. Controle, deixa na 6327, solicita manter o nível 070, por gentileza. Autorizado 070, 6327. 070, graças. O Mike Eco Delta, fora do solo, instruções. O 6327 solicita nível 170? Negativo, vai manter o 070, por gentileza. Gente, mantenha o 070, deseja ir nesse nível para Ilhéus ou mantém inicialmente somente? Controle 1-3-2-0, chama só, efetuar um procedimento aqui nesse nível, posteriormente a gente retorna com instruções. Gente. Grato, mantendo aí 070 na Bel, Coral 1-3-2-0. Controle, Mike, é com Delta. Mantenha escuta, TAM 3217, chame torre, 1-1-8-9-5, completando o final do procedimento, Mike, é com Delta. 295 graus. Checo Delta, mantenha a regra de voos visuais no corredor Axé, irá prosseguir para Manati? Sim, Matinho, solicita pro direto ascendendo para onda 1500 da presente. 1500 direto Manati, reporte levando a CTR, Mike Eco Delta. Delta, reportará. 4 continua a aproximação, hein? Número 2 para pouso. Desce. É, altitude 2000. É 2000, 54463. Fora. Altitude 2000. Confia para os grupos da Alemanha? Está autorizado o final 17, reporte 3 milhas fora. Bota na 3 fora, Mike. Alfa Delta Bravo, está autorizado o pouso pistão 10, o vento 180 graus, 109. Delta Bravo, ciente de repouso. Posicionamento é 321, na decolada 49, chama controle 120, decimal 8. 08, pô. Fala, vou no 966, pushback acionamento com 11. 966, autorizado pushback acionamento, chama ataque. Ali eu chamaremos, 66. 21, assistente da sala de decolagem e estou aguardando apenas acionar o código de transponder para a gente ver aqui no nosso radar. Suba conforme autorizado para Brasília, o Xanem 6321. 6321 vai subir conforme autorizado, 6321. Aguarde o código, botão normal 5067. 5060 está acionado, confira. Confirmação do Lula. O Xanem 63. Ah, agora recebendo, 6321. Recebendo agora, subindo sem restrição 320, sair da Arba Elefa. Arba Elefa, 6321. É o Leda BDF. Controle 1208, sendo 5074. Paulo Salvador, boa tarde. Papa Romeu Alfa, Delta Bravo. 510. Livre pouso no 0, tá 3217. Eita, da Eulê, da Bidev, controle 1208, o transponder 5074, tá 3155. 3155, correto, chama para o estacionamento. Na frequência 1260, alterno 288, trip 5241. 260, alterno 288, obrigado, boa tarde. Tá. Afirma, eu tô procurando o plano aqui, qual é o horário? Não, senhorita, a gente acabou de pousar, acabei de livrar a pista. Ah, filho, corrigido então, qual é o pátio? Vai pra Aerostar. Aerostar, ingresso na Taxiway Alpha e chamante da Juliette. Chamar lá pra Juliette, bravo. Tá mantendo no meu pé. Gente, na escuta para regresso, Charlie Alpatão. Na escuta pro regresso, casa. Puxadão, lá no terminal de carga, você vai ver. Mike, autorizado final no 7, aguarda autorização para pouso. Visual contrato com Mike. É. Sete, aguarda transferência de comunicações, ainda na escuta, 5446. É. Papa Romeu Alfa, Delta Bravo, para ingresso da Juliette. Mantém a posição. Vai manter, bravo. Nível 180 como final. Eu vou manter nível 180, Xané 6327. 180, 6327. Possibilidade de voar Leda? Copiou a torre. Negativo, prossiga. Solo 852, vai livrar direito e chamar o solo em 121 na décima 9. Direito 219. Fica o gol no 9. Alfa, Delta Bravo. Faz o gol que livra o pátio. Contorna o pátio principal Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chama a torre 11895 para o cruzamento. Lima, Mike, Quebec, 1895, Delta Bravo. Boa tarde, o 3217 livrou? 3217, boa tarde, Alfa Juliette, corrigindo, Alfa mantém antes da Juliette. Alfa vai manter 7217. 3217. Autorizado, direto Elefa. Direto Elefa, 6321. Charlie Mike, sala 53, poderia confirmar o parte que irá prosseguir? Gente, é o estacionar na frequência livre, o Charlie Mike. Sol, hotel, está autorizado, o TAR 70 está no 7, me reporta pronto. Tem 5446, tem livre pouso, piscina 0, vento 180 graus, 1119. 46, livre pouso, 5446. Oscar Lima Hotel, reporte para descida, mantém a regra de voo visual, ajuste 1014, Oscar Lima Hotel. Lima Hotel vai chamar para descida, está dentro da cruz. Entende. Quem é que Serra Serra? Boa tarde, prossiga. Juliette, tá 3217. 217, mantém antes a Juliette. Infraero informou pra gente, modificou agora. Ingresso Juliette 1-1. Juliette para o 1-1. 1-1, 11. 1-1. Código 01-0126, mantendo regras voo visuais, reporte passando farol da barra, Yankee Serra Serra. Azul 6998, desse mantenha 2000 via chegada Mari. 2000 via Mari, Maquilo Bravo, boa tarde, prossiga. Maquilo Bravo, voe direto Mari, para a chegada Mari, após posição Mari, ajuste no 014, aguarde procedimento ILS X-Ray na escuta para descida, ali Maquilo Bravo. Eco Delta, entendido que livra CTR, mantém a regra de voo visual, frequência livre para coordenação em pouso. Mike Eco Delta. Serra Lima, senhora identificação, reporte para descida, na chegada MAN, guarde o procedimento LS X-Ray, ajuste no 014, Kilo, Serra Lima. 7, vai livrar a direita, chama solo em 121 no décimo 9. Chama solo em 129, 5446 da C. Prosseguindo em regras de voo visuais. Voando para o setor de Paris, Kilo Serra Lima. Comandante Picatelo, passando o frequência livre para coordenação e pouso na escuta para regresso. Charlie Alphatango. Beleza, Dago. Pronto, Bravo, desse mantém a 5000. O Xané 6321, chame Recife agora na frequência 1260, alterna 1288. 260-288, obrigado, boa, 26321. Boa. 1014, 2014. Controle, o Papa Romeu Bravo Hotel. Papa Romeu Bravo Alfa Hotel, prossiga. É, decolado na saída Conde para Aracaju, em ascensão ao 070, não se escuta. Bravo Patango, acione acionado com a 0260, contato submantém nível 070. Bravo Hotel. Patrão de Vila Serra Lima para iniciar a descida. Vila Serra Lima, desça para a altitude de tráfego. Oxalá 301 na. Ordem 3 horas, Recife. 5627, táxi autorizado, pátio 13, pátio 1 Índia, ponto de espera 11895, time 1014. Pátio 3, pátio Índia, no ponto de espera 11895. Direto descendo até altitude de tráfego, Oscar Lima Hotel. Lima Hotel Paris, que deve ser para o setor de tráfego. Claro, bora direto, controle 119, corrigindo, 1208, acena 5130. 5. Livre decolagem da 10, grupo 966. Como controle e o transponder. Por favor, fique correto. Confirma para o B. Treinamento táxi, torre 1898. Bravo Alfa Hotel, vou direto do Conde. Estou autorizado a voar direto do Conde, Bravo Alfa Hotel. Direto Conde, Bravo Alfa Hotel. Mantenha o 90567. Pronto. Bono 097, autorizado com fim 360, perigo 21, que cola da 190, curva à direita. Aidar Bora, telefone 1198 controle, transponder 5126. Mantenha por até 2000 e chame controle 120.8, mantendo por até 2000 pés. Bruno 2000, após 208, Bruno 96. Meia voo 1097. Bruno 097, correto, chama para o especulamento. Certo. O azul 4198, pronto para cópia, autorização consistente da FUP. Azul 4118, autorizado com fins, nível 340, Aperto Zulu 21, decola da 10, curva à direita, saída Arbor, transição elétrica, controle 1208, cena 5121. O Azul 4118, autorizado com fins, nível 340, decola da 10, saída Arbor, Aperturo 21, o controle 27.8 e o transporte 5121. 5121, decolando 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. Arbor, transição Elefa, o azul 4118. 4118, chama para o chuveiro estacionamento. Camará. Direto Conde, é um Eco Charlie 35. Ok, sem do tráfego, gol no 96. Bravo Hotel, tem apenas para informação, tráfego Boeing 737 aí à sua direita, cruzando 3000, subindo para o 370, sem interferir com a sua subida. Tá, sim, é o Bravo Hotel.